Pra não dizer que não falei das flores. Dores da revolução na sua TV a cores. Ditadura igual 64 proibindo amores e valores. Ainda somos a revolta. Dá uma olhada na sua volta. Desse sono não tuas cordas, mas a mensagem te faz tão livre nessa luta que te solta. Hip hop ainda carrega a essência dos poetas imortais. Tudo bem, vaz, liberdade e paz. Sabe a hora que quem faz nós quero mais. As só as cartas nesse jogo de carta marcada. É cara que nos bata pra bater. Eles querem te conter, controlar, te comprar, te vender, te foder. Vamos embora, que esperar não é saber não. Nós juntas rimando e segue o som bom. MC é um dom, vem que vem, irmão. Represento quem canta com coração. Eu canto com coração. Somos iguaijão e a canção é missão. Se você não tá ligado, tá pangona vacilão. Vixe, meu senhor, me explica por favor. Quem controla o controlador? Quem governa o governador? Quem é que vai cobrar a conta desses cobrador? Quem policia o policial? Quem vai nos livrar do mal? Isso é uma batalha, uma guerra. E as vítimas podem ser seus corações e suas almas. Não, não vamos aceitar isso aqui. Agora, cavaleiros, vão aprender a pensar sozinhos novamente. Vão aprender a apreciar as palavras e a linguagem. Não importa o que os outros digam. Vão aprender a pensar sozinhos novamente. Não vamos aceitar isso aqui. Isso é uma guerra. Pra não dizer que não falei do ódio. Desgraçado se matando, a busca louca pelo pódio. Bem-vindo ao novo episódio. Nessa série nós somos protagonistas contra esses alienistas. Caminhando e cantando e seguindo a pista de onde somos. E viemos e vivemos e cantamos e fugimos da revista. Nós somos soldados contra a Babilônia escória. Pela glória, nossa história. Tá ligado quanto a nossa mensagem é pra ser notória. Se tu só fala de back é moleque. Só mancha o rap, cê estreca. É só merda e fede, tu secha. Mas só se perde porque o som é descartável. Nego, tem garrafa pet. Tete, tete, foda-se essa espiriguete aqui. Quem é de verdade reconhece os falsos. Dizendo que é MC, sai daqui. Vai, procure se formar, ouve, né, escuta. Como diz, mascara na tua cara. Se é verdade, cê não sabe da metade. Melhor nem tentar. Meu senhor, me explica por favor. Quem controla o controlador? Quem governa o governador? Quem é que vai cobrar a conta desses cobrador? Quem policia o policial? Quem vai nos livrar do mal? Isso é uma batalha, uma guerra. E as vítimas podem ser seus corações e suas almas. Não, não vamos aceitar isso aqui. Agora, cavalheiros, vão aprender a pensar sozinhos novamente. Vão aprender a apreciar as palavras e a linguagem. Não importa o que os outros digam. Vão aprender a pensar sozinhos novamente. Não vamos aceitar isso aqui. Isso é uma guerra. Você tá pensando o que, irmão? Policial. Otário. Quem é que controla o controlador? Quem é que policia o policial? E o nosso amor fica onde? O nosso valor fica onde? Presta atenção, quanto você pode ser ativo na parada, quanto você pode ser otário. Existe um jeito mais fácil, cara.